Desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã, desculpa. Entendeu? Oh, de novo, de novo. Diferenciar um pouquinho, um pouquinho. Desculpa, desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã, desculpa. Ela já pode vir cantando daquele jeito lá na dobrada, tá? Desculpa, tá ligado? É que a gente cria na hora, pô. Entendeu? É que a gente cria na hora, nada ensaiado, pô. A gente bolou aqui, apareceu na mente, a gente pau. Não é de história, não. Desculpa, desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã, desculpa. Desculpa. Desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã. JR Bobinho. Desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã. Desculpa, desculpa, manhã, Rezia. Desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, sou cavalo doido. Desculpa, desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã. Viaje, Jaca, viaje. Vá, vá, vá, vá. Olha que eu sou cavalo doido. Sou pivete doido. Sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido. Baixinho, baixinho. Júnior Bobinho resenha é com minha tia. Júnior Bobinho gastando com minha tia. Desculpa, desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã, desculpa. Desculpa, manhã, desculpa. E a praia de Feira de Santana agora. Desculpa, manhã. Desculpa, desculpa, manhã, desculpa, desculpa, manhã, diz. Ei, que resenha é essa? Que resenha é essa? Desculpa, manhã. Desculpa, manhã. Desculpa, manhã. Desculpa, manhã. Olha que eu sou cavalo doido. Sou pivete doido. Sou cavalo doido. Sou pivete doido. Sou cavalo doido. Sou pivete doido. Sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo, solta, solta, se solta, pô, mete a porra, cara. Sou cavalo doido. Cavalo doido é o cara que é zoado mesmo, pô. O cara é zoado, quer saber de nada, ninguém segura, ninguém prende o cara, tá ligado? Sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido. Galera de Tinga, meu bairro da paz, Itapuã, Narantiba, meu manguinho do Arenoso. Olha que eu sou cavalo doido, sou pivete doido, sou cavalo doido, sou pivete doido. Meu Bela Porco, meu Arraial, Rego Madeira, o Suruga, sou cavalo doido, Jauá. André Civis, o mural de Ibi Koala. Senhor Banana saiu, tá ligado? TH Modos. Aqui foi sem ensaiar, foi resenha que eu tava na live com o parceiro. Eu falei, vou lançar essa música, vou ser o cavalo doido, pô. Eu sou o cavalo doido, tá ligado, né?